Portugal está nas meias finais do torneio de Montreux. João Pina é novamente campeão europeu do judo. E no ténis, Scula e Filipa Valandri na final do Challenger de Nápoles. Estes são alguns dos destaques da edição de hoje do Desporto Antena. As tardes de domingo são ótimas para dar um passeio, mas quando está a chover, não convém muito andar pela rua. Não se preocupe, na Antena Web pode fazer um passeio global sem sair de casa. Um programa repleto de boa música, informações e curiosidades sobre artistas e lugares, enquanto Lúcia leva-o a passear pelas ondas da melhor estação de rádio. Passeio Global, aos domingos às 5 da tarde, na Antena Web. Sabe qual é a classificação que muitos ouvintes atribuem à Antena Web? 20 valores, uma nota que deu origem ao título de um programa da sua estação preferida. Neste espaço, dois locutores da Antena Web selecionam 10 músicas da sua lista de preferências. Em duas horas, fica a conhecer os gostos musicais das vozes que está habituado a ouvir. E faça também a sua lista. Os nossos ouvintes podem criar a sua própria seleção e enviar para o nosso contacto habitual. 20 valores, aos sábados, às 10 da noite, na Antena Web. Olá, eu sou o Vítor Ferreira e estou aqui todas as sextas-feiras com o Top 3. Os maiores artistas e bandas de sempre em dose tripla na tua rádio. Se queres ouvir 3 músicas seguidinhas do teu artista favorito, envia já a tua sugestão para geral.radioantenaweb@gmail.com. Não esqueças, geral.radioantenaweb@gmail.com. Estamos à tua espera no Top 3. Boa noite. A seleção portuguesa de hóquei em patins está nas meias finais do 64º torneio de Montreux, na Suíça, que começou na passada quarta-feira. Recordemos que no jogo inaugural, Portugal bateu a Alemanha por 10-1. Ontem, a seleção portuguesa bateu por uns categóricos 6-1 a equipa da casa, o Montreux Hockey Club. A partir do momento em que Vítor Hugo, aos 6 minutos do final da primeira parte, marca o 1-0, foi só faturar para a equipa das esquinas. A equipa treinada por Rui Neto marcou mais 5 vezes. E só ao 5º golo é que viu Francisco Mendes reduzir para o 5-1, marcando o tento de honra para a equipa da Suíça. Ainda assim, Portugal haveria de marcar mais uma vez, fechando as contas em 6-1. Portugal está assim nas meias finais da 64ª edição do Torneio de Montreux. Ainda falta disputar um jogo frente à Espanha, mas as meias finais são já garantidas. Quem também já garantiu a presença nas meias-finais foi a Argentina, que derrotou por uns pesados 28-2 a equipa de Macau. Ricardo Helder, um nome português, foi ele o único autor dos 2 golos da equipa macaense. Ora, 28-2 depois do 7-5 já infligido à seleção angolana, que, como já referimos, ontem empatou a 4 com a equipa da França, depois de estar a vencer por 4-1. Estamos assim para a terceira jornada e última desta fase de grupos, que se realiza esta noite, em Montreux, na Suíça. Ainda no torneio de Montreux vão chegando mais informações, neste caso, o resultado da terceira jornada do grupo B, Angola-Macau. Mais uma goleada para a equipa macaense, 33. Desta vez foi a Angola que infligiu tal derrota. É o maior diferencial neste torneio, já que o maior havia sido o 28-2 da Argentina, precisamente. Este 33 de Angola, que então foi infligido nesta tarde. Ainda falta realizar o França-Argentina. E caso os argentinos vençam, os angolanos estão também apurados para as meias-finais desta 64ª edição do Torneio de Montreux, que está a realizar-se, como sabem, na Suíça. João Pina é novamente campeão europeu de judo. Bateu, esta sexta-feira, o seu adversário russo Murat Kozakov. Desde o princípio do combate que João Pina foi notoriamente superior, vencendo sem surpresa o seu oponente e tornando-se novamente campeão europeu de judo. Recorde-se que João Pina já havia vencido em Viena de Áustria, no ano passado, 2010, os europeus de judo. Este ano, o europeu foi na Turquia, na cidade de Istambul. Portugal já tem assim 3 medalhas. Já recordemos que já ontem, Telmo Monteiro, nos menos 57 kg, e Joana Ramos, nos menos 52, haviam ficado no segundo lugar, conquistando assim medalhas de prata. E amanhã, a luso-cubana Yaima Ramírez, a menos 78 kg, poderá aumentar o número de medalhas que Portugal irá conseguir nestes europeus de judo. Quanto a João Pina, preste-se a informação de que a sua categoria é de menos 73 kg. Antenoeb, do Sporto. O italiano de Livorno, Filippo Volandri, está na final do Challenger de Nápoles, depois de ter batido o jogador Andreas Heidermauer, da Áustria, pelos parciais de 6-4 e 6-0. Skurrel também irá marcar presença na final deste Challenger, depois de ter batido Minar, que eliminou nos quartos Frederico Gil. Skurrel, o holandês, bateu Minar por 3 sets, 6-4, 6-7 e 6-4. Assim, na final de mais um Challenger, iremos ter Filippo Volandri e também Skurrel. Surpreenderam na época de 2008-2009, mas atualmente são apenas uma recordação daquilo que já foi um momento histórico para os clubes matosinhenses de futebol. Já sabem quem estou a falar. Leixões Sport Clube. Clube da Terra e das Gentes do Mar, o Leixões foi, em outros tempos, um primodivisionário frequente. A equipa leixonense já havia participado 21 vezes no Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Mas em 2008-2009, regressada vários anos depois, a equipa leixonense decidiu fazer história e durante a primeira parte do campeonato esteve nos lugares da frente. Aliás, chegou a liderar a tabela classificativa e mesmo a bater o pé aos grandes Porto, Benfica e Sporting. A equipa de Leixões, contudo, viu sair no final de dezembro e no princípio de janeiro alguns dos jogadores mais importantes da equipa. O Clube do Mar começou a perder força e acabou por cair para outras posições, aliás, fora dos lugares europeus. Mesmo assim, a equipa de Leixões é um dos clubes que mais chama a atenção no norte do país, não só pela sua presença no Campeonato Nacional da Primeira Divisão, não só porque fez história, mas desde logo porque o Leixões Sport Clube, que muito se podia chamar Leixões Clube do Mar, é um clube que esteve sempre desde logo muito ligado às gentes. É um clube que, esteja onde estiver, em que escalão estiver, há de sempre puxar muita gente ao seu estádio. Curiosamente, na mesma época em que o Wesley brilhava pela equipa masculina, Kika, ou Catarina, brilhava na equipa feminina, que atualmente está na Primeira Divisão. O Leixões viveu assim, na época de 2008-2009, um grande momento na sua história desportiva. Ora, é precisamente o hino de Leixões que iremos hoje escutar, bem conhecido pelos nortenhos e, mais especificamente, por praticamente todos os matosinhenses, mas que do Portugal em geral é só mais um hino e, em muitos casos, desconhecido. E é também com este hino do Leixões Sport Clube que vamos fechar este ciclo de hinos. Gostaríamos de lhe trazer mais, mas ficará para uma outra oportunidade. Por agora, vamos fechar a edição do Desporto Antena desta noite com o hino de Leixões. Ao meu Leixões! É uma música bem animada e com muita energia, assim cantada. Fique bem, boa noite. Voltamos na próxima segunda-feira para mais um Desporto Antena. Ó mil Leixões, nobre aguerrido, ó mil Leixões, de peito erguido, sempre na luta por um ideal, és no desporto franco e leal. Ó mil Leixões, nobre aguerrido, ó mil Leixões, de peito erguido, sempre na luta. quando Leixões entra a jogar, os corações a palpitar, dentro de nós tem tal ardor que a nossa voz dá-me calor. Quando Leixões entra a jogar, os corações a palpitar, dentro de nós tem tal ardor que a nossa voz dá-me calor. Avante Leixões, sendo o desporto é lutar, nada de ilusões, só aspirações. Homem do mar, herói tão altaneiro, lutar, vencer, com vontade e crer, virás a ser um Avante Leixões, sendo o desporto é lutar, nada de ilusões, só aspirações.